Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar por todas essas vidas. Acaba não mudar. Seja em dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre. Peste um, vem me amar, vem. Vem me amar. Vem me amar. Vem me amar. Vem me amar. Que eu tô maluco pra te ver. Tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Alô, meu time do coração, embargou! Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero, menina, meu bombeiro. Vamos embora, vai! Eu sei que vou te amar por todas essas vidas. E sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre. Joga no chão quem tá em casa, canta, canta, vai! Vem me amar. Lindo demais. Vem me amar. Vem me amar. Que eu tô maluco pra te ver. Tô com saudade de você. E sem você não quero mais ficar. Vem me amar. Vem me amar. A favorito. Vem me amar. Vem me amar. Que eu tô maluco pra te ver. Tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Alô, dona Leda. Meu pai, amigo, tamo junto. Beijão, minha família. Minha família Pimentel. Vem me amar.